cê sabe como é. Sempre na disposição, atividade aí, ô Zé. Respeita os vagabundo, não é questão de pagar pau. Quem corre pelo certo é satisfação e moral. Moscou levou no coco, o bagulho aqui tá louco. Desandou na sequência, comédia passa sufoco. Cê sabe como é a vida de um cara banda. Vagaba madrugada e os moleques adianta. Conspirou na quebrada, tem que botar pra correr. Se chega pra somar é bem melhor, falo pra você. Não bata de frente com quem você não conhece. Lá vai o charlatão, ganhar o que merece. Cada sua quebrada tem sua malandragem. Tem que saber viver e desviar da pilantragem. Não vira desse naipe aí, seu cacifo é fraco. Não tem atitude, anda com os capa do lado. Curte um rap é de praxe, é função na ideologia. Aqui a realidade eu transformo em versos e rimas. Da disposição, os pivetes já tá maior. Sabe bem da lei da rua e que no crime não tem dó. Não é papo pesado, é cotidiano, é fato. Aqui é periferia e planaltina no bagaço. Simples, fácil, você sabe como é. Sabe como é, sabe como é. Da disposição, você sabe como é. Sabe como é, sabe como é. Simples, fácil, você sabe como é. Sabe como é, sabe como é. Da disposição, você sabe como é. Sabe como é, sabe como é. Aí maloqueiragem, pode crer, é nós na fita. Subconsciente na rima pros mani e pras mina. Retrata a real que acontece na favela, onde a pistola estrala e o crânio esfarela. Mas não dá nada, é dois palitos, a vida segue em frente. Bolando um beck todo dia e fazendo a mente. Sempre esperto pra não cair nas mãos dos polícia. Ninguém merece o sistema e a xepa da visita. Ontem à noite na esquina houve um mapa de ti. Era o moleque bomba ripando o cabrito. Em Planaltina o bagulho é sério, você sabe. Neguinho desacredita e perde a cabeça mais tarde. Periva cabulosa também tem seu lado bom. Uma gostosa da boa, uma carreta com som. Sempre ouvindo uns baque, teco na farimpinha. Bola sente a marafa, prensa e roda na minha. Vida de banda é desse jeito, sabe como é que é. Tem que ser certo pelo certo e se manter de pé. Sempre de cabeça erguida com uma Glock de cima. Sempre ligeiro, esperto pra não perder a vida. Tô indo nessa e deixo um salve a todas quebradas. A decisão é sua no destravar da quadrada. Simples, fácil, você sabe como é. Sabe como é, sabe como é. Da disposição, você sabe como é. Sabe como é, sabe como é. Simples, fácil, você sabe como é. Sabe como é, sabe como é. Da disposição, você sabe como é. Sabe como é, sabe como é. Joga o jogo, passa a bola que o bagulho é sério. Atividade gingadão, arrastando os tênis velha. Maluqueirada tudo em cima e se liga só. Sustenta a bronca, vai que vai, assume aí menor. Tô cansadão de tanta treta, tanta atiração. É nós por nós e nesse crime tamo junto, irmão. Dos barraquinhos de fundo, no mundo submundo. De lá pra cá, velho, eu já passei por tudo. E não foi moscando que eu consegui os pano. Eu tive que correr aí, fazer meus adianto. É, de lá pra cá, quantos prantos já ouvi. De lá pra cá, quantos moleques vi cair. E eu segurei minhas broncas, assumi meu B.O. Fui louco 100%, sem miséria, sem dó. Cocota na esquina, sobe e desce das periga. Maconha e farinha, um dinheiro às vezes trinca. Polícia me castela, olha de cara fechada. Nos panos esparrado e uma PT cromada. E eu nunca deixei brecha em quebrada alguma. É o certo pelo certo, assim aprendi na rua. Moleque doidão, cromada na mão, mas o vacilão vai ser sem perdão. Um pouco no chão, ha, dá nada não, o crime cobre as suas falhas. Cê vacilou e foi viver no meio dos cap, no bagulho e não aguentou. Abriu, o crime é simples, fácil e a cobrança vem a mil. Simples, fácil, você sabe como é. Sabe como é, sabe como é. Da disposição, você sabe como é. Sabe como é, sabe como é. Simples, fácil, você sabe como é. Thank you.